Ouvido externo. ouvidoexterno.blogspot.com. vida é sobre a tomba. Temos de aproveitar ao máximo. Eu já tive tudo o que se pode ter de bom na minha vida. Eu já não posso ambicionar a ter mais. De resto, o sonho de uma felicidade celestial ou eterna, isso é mais... ouvidoexterno.blogspot.com. Je suis né dans un patelin, loin d'ici, loin de tout, en queue de sac, trop perdu. Je suis né dans un patelin, je suis entré au pays et j'ai ramené ma femme, mes quatre mômes, mes beaux-parents. Je le porte dans mon cœur et dans ma tête. Chez moi on parle toujours la langue de mes ancêtres. Et à présent je possède deux cartes d'identité. Sur les recettes de cuisine, vous savez, madame, dans ma tête c'est confus. Je voudrais mourir chez moi. C'est où chez moi, toutefois, ici ou là-bas.

acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vão, mais nada me dá a pica que o pique do sete me dá. Mais nada me dá a pica que o pique. Sete me dá. Ouvido externo. Mesmo que eu diga sim, ouvidoexterno.blogspot.com. Vou levar uma caixa. Andando sobre as águas como Jesus acrobata, empenhado um cidadão. A ele são umas tábuas a sustentar-lhe a bravata e a improvisar-lhe um chão. Dão-lhe pé dissimulada, já toda a gente as viu, nada que o embaraça. As ilusões são furadas, mas se ainda não caiu, pode ser que se ultrapasse. Tendo concebido o logro, acredita num milagre. Não lhe importa o fim do estrado, pois esquecido da manhã, enfrenta como quem sonha. Tudo desobrigado. O que os outros traz contentes, eles arrebatam bravo. Não é o truque, é o tralho. Escorrega, bate com os dentes, fulminado num esgar parvo. Fica feito num frangalho. Este cenário negando ao homem a fé, tão giro fugir-lhe o pé, o aleijar-se a sério, tão humano este minuto de humilhação do aflito. Gabou-lhe a aventura ao povo, não sendo nada de novo. É sempre entusiasmante ver alguém espatifar. disfarce, ser testemunha do instante e comungar da catarse. Derrotado um cidadão vai cuspindo suas mágoas como um bêbado chanfrado. Assustado um cidadão vai suspirando por tréguas como um cavalo cansado. Acabado um cidadão, empenhado um cidadão. Ouvido externo. Thank you. Thank you.